Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Terça-feira, 8 de setembro de 2015. Destaques de hoje. Desfile da Independência é marcado por vaias, manifestações e muitos gritos de fora PT. Governo avalia aumentar tributos que não precisam passar pelo Congresso. Temer janta com governadores do PMDB após desgaste com o PT. Refugiados sírios protestam no Uruguai e pedem para deixar o país. Vamos agora com a previsão do tempo pela Climatempo. Região Sudeste. Um sistema de baixa pressão deixa o tempo instável na região. Em São Paulo, no sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro, chove a qualquer hora. O tempo fica firme apenas no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Nas demais áreas, chove a partir da tarde. Região Norte, o tempo volta a ficar firme e seco no Tocantins, no Amapá e no nordeste do Pará. Nas demais áreas da região, faz sol ao amanhecer. A nebulosidade ganha força no decorrer do dia e há previsão de chuva isolada entre o final da tarde e o início da noite. Região Nordeste. Uma massa de ar seco atua em todo o nordeste do país. O sol brilha forte ao longo do dia. A baixa umidade do ar dificulta a formação de nuvens e não há risco de chuva para a região. Região Sul. Um sistema de baixa pressão deixa o tempo instável na região. No Paraná, em Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul, as temperaturas caem. Muitas nuvens se formam e chove a qualquer hora. Tempo nublado no centro-oeste do Paraná e no oeste de Santa Catarina. Não chove no centro-sul do Rio Grande do Sul. Região centro-oeste. Tempo instável em parte da região. No Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás e de Mato Grosso, ocorrem rápidas aberturas de sol e chove a qualquer hora do dia. No centro-oeste de Goiás e no centro-norte de Mato Grosso, chove a partir da tarde. No centro-norte de Goiás e no Distrito Federal, faz sol e não chove. O Jornal Brasil Notícias faz agora o seu primeiro intervalo e dentro de instantes estaremos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Alma Lusa, o expoente máximo da raiz da música portuguesa. Carlos Bonaparte apresenta um programa dedicado ao fado, ao canto alentejano, aos sons folclóricos, aos conjuntos típicos e a todos os que compõem a nossa música mais tradicional. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, é solo ou em grupo. Almalusa, aos sábados, das 3 às 5 da tarde, com Carlos Bonaparte, no canal 1. Estamos de volta aos tempos decimais da música. De volta para o sucesso, um programa que junta a música e a informação. Projetos musicais míticos que ficam imortalizados neste espaço. De volta para o sucesso, aos domingos, da 1 às 3 da manhã, no canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. As comemorações do Dia da Independência, na manhã de ontem na Esplanada dos Ministérios, foram marcadas por arquibancadas lotadas, o tradicional desfile em carro aberto e por protestos. Cerca de 20 mil pessoas marcavam presença no evento e por volta das 10h30, segundo informações da Polícia Militar, em meio ao tenso cenário político, com teorias que colocam o vice-presidente da República, Michel Temer, como conspirador do mandato de Dilma Rousseff, movimentos pró-impeachment se uniram para inflar balões, estender faixas de protesto e até queimar pneus para fazer barricadas, com o objetivo de chamar atenção e atrapalhar o transcorrer do desfile. Enquanto isso, os dois sorriam ao lado um do outro na arquibancada de autoridades. Outra confusão ocorreu por volta das 10h20, quando dois homens tentaram invadir o desfile, mas foram contidos por 10 policiais militares. Eles estavam xingando profissionais da Força Nacional, alegando que são inconstitucionais e que representam uma polícia bolivariana. Duas mochilas e uma mala também fizeram com que a Polícia Militar isolasse uma área perto da rodoviária do plano piloto. Mas, minutos depois, a suspeita de bomba foi descartada. Militares estimam que 15 mil pessoas acompanharam o desfile de 7 de setembro em Natal. Os detalhes com o repórter Francisco Silva. O desfile cívico-militar em comemoração ao Dia da Independência em Natal reuniu milhares de pessoas na Praça Pedro Velho, Praça Cívica, na manhã desta segunda-feira, dia 7. De acordo com a organização do desfile, aproximadamente 15 mil pessoas acompanharam a movimentação que ocorreu na Avenida Prudente de Moraes. Não foram registrados incidentes. Contando com a presença do prefeito de Natal, Carlos Eduardo, e do governador Robson Faria, os festejos tiveram os desfiles de tropas do Exército, Marinha e Aeronáutica, além de representantes das polícias civil e militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, Guarda Municipal de Natal, Secretaria de Mobilidade Urbana, além de escolas e grupos de escoteiros. Ao todo, o tráfego na região ficou parado das 7 às 11 horas, quando foi encerrado oficialmente o desfile, e os fiscais de trânsito iniciaram a liberação das vias. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. Diante da dificuldade de fechar as contas de 2016, Sem a criação da CPMF, a área econômica já admite a possibilidade de recorrer à elevação das alíquotas de tributos que não precisam de aprovação do Congresso Nacional, como CID, IPI e IOF, para tentar reduzir o rombo no orçamento da União. Esses tributos dependem apenas da caneta da Presidente da República e são utilizados como instrumento regulatório de política econômica para enfrentar determinadas situações conjunturais da economia. Não há necessidade de aprovação de mudança legal pelos deputados e senadores. As mudanças na alíquota podem ser feitas por meio de decreto presidencial. Há consenso no governo sobre a necessidade de elevação da carga tributária. Caberá agora à presidente Dilma Rousseff decidir sobre o tributo com menor efeito colateral na economia ou um mix de alta das alíquotas de todos os impostos. Jovem tenta se matar na BR-364. Mãe salva e acaba morrendo atropelada. Os detalhes, direto de Rondônia, com Edilson Peroni. Uma mulher de 45 anos, Cristiane Guimarães de Sá, morreu atropelada nas primeiras horas da manhã deste domingo. Ela tentava salvar a filha, de nome e idade não revelados, que tentava se matar após desentendimento com o marido. A tragédia aconteceu na BR-364, a cerca de 10 quilômetros de Candeias do Jamari, no sentido Ariquemes. A Polícia Rodoviária Federal apurou que a filha de Cristiane brigou com o marido e, desesperada, queria se jogar na frente dos carros. Familiares conseguiram tirá-la por várias vezes da margem da rodovia federal, mas em dado momento partiu para o meio da pista. Cristiane conseguiu alcançá-la e empurrou a filha, mas acabou sendo atingida por um Voyage e veio a óbito em seguida. O veículo ainda arrastou a mulher pelo asfalto por vários metros. O motorista foi levado à central de flagrantes. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o jornal Brasil Notícias. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, acho que a presidente Dilma está naquela qualificação que dei há poucos dias sobre técnicos de futebol. Ou seja, Michel Temer, seu vice, a prestigiou. Compareceu ao palanque do 7 de setembro em Brasília para mostrar que não age nas sombras e que trabalhará ao lado dela para que o Brasil chegue a 2018 melhor do que hoje. Resumindo, Dilma está prestigiada. Pelo menos pelo seu vice. Mas nem ele poderá garantir que ela permanecerá no posto, ou que ele não venha a aceitar uma decisão democrática que surja de uma decisão soberana do Congresso Nacional. Sua declaração de que, a permanecer os baixos índices de popularidade, será difícil se manter no poder nos próximos 3 anos e meio, calou fundo, não só em Dilma e seus assessores, como na mente daqueles que não veem como melhorar esta aceitação. E a presidente se esforça para que tudo piore. Parcelou o 13º salário dos aposentados, tentou reeditar a CPMF e ainda apresentou um orçamento com déficit de mais de 30 bilhões. Não há assessoria ou ministério que resista. Afora as denúncias sobre ministros mais chegados como Mercadante e Edinho Silva. Ainda lhe resta o EIT, o Exército Islâmico Tupiniquim, que mesmo minguado, ainda se esforça em fazer barulho quando não confundir as ideias e percepção de ouvintes e leitores. Seria bom até alguns deles revisitarem a história recente e perguntarem por que Lula e seu governo não criticaram o dólar que receberam de FHC, muito antes pelo contrário. Afinal, aquela política econômica permitiu o Brasil ganhar muito na venda das commodities, exportação de aço e no preço do barril de petróleo. Que, refrescando a memória desse pessoal do EIT, foi o que deu caixa para o ex-presidente distribuir dinheiro a rodo em programas sociais e financiar sua política assistencialista, que, mal gerida pela criatura que inventou e ajudou a colocar em seu lugar, levou o país à bancarrota. E é bom dizer que o dólar, no preço que está ainda, salva o país, que lucra mais agora com as exportações e importa menos. Portanto, meus caros ouvintes, leitores e telespectadoras, nunca dantes na história deste país, nem mesmo durante a ditadura, se viu governante cercando-se de tapumes de aço e cercas de arame para fugir do povo e suas manifestações. Militância paga e serviçais resiste e faz barulho. Respeitamos, afinal, estão defendendo o seu. O que fica evidente, palpável e cada vez mais cristalino é que o que assusta, amedronta e provoca insônia é a verdade, a justiça e, fundamentalmente, a liberdade de expressão. Imprensa livre, inclusive. Direto de Brasília, José Wojtchumas. Jornal Brasil Notícias. O mais completo noticioso do rádio brasileiro. Estaremos de volta dentro de alguns instantes. Até já. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Boa tarde, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Sobe para 40 vítimas mortais e 26 desaparecidos o resultado de um deslizamento de terras. O incêndio num tanque de petróleo na Líbia está a causar grande preocupação. Morreu o candidato à presidência do Brasil, Eduardo Campos. Novo atentado na Nigéria. Um atentado terrorista vitimou, mais ou menos no sul do país, 200 pessoas. Antena Web Informação, de segunda a sexta, por volta das 13h25, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Seja bem-vindo à Esquina do Jazz. Don't please my folks too much. Um programa Rádio Câmara às quartas-feiras, às 22 horas, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O juiz penal guatemalteco Miguel Ángel Gálvez definirá nesta terça-feira se enviará para a prisão preventiva o ex-presidente Otto Pérez, que renunciou ao cargo do dia 2 de setembro por acusações de corrupção, informou nesta segunda-feira uma fonte judicial. O juiz Gálvez tem que resolver nesta terça-feira. Não tem outro prazo para fazer isso, disse a AFP César Calderon, o advogado que defende o ex-presidente. Pérez renunciou ao cargo no dia 2 de setembro, após semanas de grandes protestos populares que exigiam que ele deixasse o cargo. Na última sexta-feira, na segunda audiência contra Pérez, o juiz determinou sua prisão provisória em um quartel militar no centro da capital, em uma área reformada para funcionar como prisão civil. O ex-presidente refutou os argumentos da promotoria, que o aponta como líder de uma rede chamada La Línea, dedicada à cobrança de propinas a empresários para sonegação de impostos no sistema nacional alfandegário. O presidente americano Barack Obama assinou nesta segunda-feira uma ordem executiva que obriga as empresas contratadas pelo governo federal a conceder a seus funcionários uma licença remunerada por enfermidade de até 7 dias por ano. A medida, que beneficiará cerca de 300 mil pessoas, se aplica aos novos contratos a partir de 2017 e dá aos trabalhadores uma hora de licença por cada 30 horas trabalhadas por doença própria ou de um familiar. Obama assinou a ordem executiva durante a celebração do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, antes de reunir-se com líderes sindicais em Boston. Segundo Obama, cerca de 40% dos trabalhadores do setor privado, 44 milhões de norte-americanos, atualmente não têm direito à licença remunerada por doença. Obama garante que uma de suas prioridades é aumentar os benefícios de licenças remuneradas para os trabalhadores por razões familiares. Frente ao risco de atentados ordenados a partir da Síria, França e Grã-Bretanha estudam a realização de ataques aéreos contra o grupo jihadista Estado Islâmico naquele país, onde Londres realizou um primeiro ataque com drone no fim de agosto. A França realizará a partir desta terça-feira voos de reconhecimento sobre a Síria, anunciou o presidente François Hollande. Eles permitirão planejar bombardeios contra o Estado Islâmico, preservando a nossa autonomia de ação e decisão, disse Hollande em entrevista coletiva. O que queremos na Síria é conhecer, saber o que está sendo preparado contra nós e o que se faz contra a população síria, indicou Hollande, no momento em que a Europa enfrenta a pior crise migratória desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que inclui a chegada em massa de imigrantes sírios. O objetivo principal da França é reduzir a ameaça de novos atentados em seu território. O sobrevoo da Síria deverá permitir aos serviços franceses a coleta de dados sobre os centros de treinamento e decisão do Estado Islâmico na Síria. A aprovação do presidente colombiano Juan Manuel Santos aumentou em setembro, em meio à crise na fronteira com a Venezuela, que afeta milhares de colombianos, embora tenha diminuído a aceitação de sua política externa,

O ministro da Justiça disse ter conversado rapidamente com a presidente Dilma sobre o assunto e tem posição que expressa a de todos. Questionado se devem permanecer no governo, mesmo após o pedido da Procuradoria-Geral da República para que sejam investigados, Cardoso afirmou que ainda não há condenação e que não cabe pré-julgamento. A presidente é quem decide a composição de seu ministério a qualquer tempo, então não cabe a ministro fazer juízo de valor sobre isso. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira entender que a abertura das investigações contra os ministros da Casa Civil, Aloísio Mercadante, e da Comunicação Social, Edinho Silva, por suposto recebimento de doação ilegal de empreiteiras que tinham contratos com a Petrobras, coloca a campanha da presidente Dilma Rousseff no centro das atenções da Operação Lava Jato. O tucano, contudo, saiu em defesa do senador paulista Aloísio Nunes, do PSDB de São Paulo, que também está sendo investigado, e disse não se sentir constrangido com as investigações de seu correligionário. Entendo que sim, as investigações colocam a campanha de Dilma no centro das atenções da Lava Jato, afirmou ao ser questionado pela imprensa durante entrevista após o desfile cívico e militar de 7 de setembro no Sambódromo do Anhembi, na capital paulista. Alckmin, no entanto, defendeu seu correligionário Aloísio Nunes. A investigação é para todos. Pena por abandono de incapaz pode ser aumentada se vítima tiver deficiência. Reportagem de Georgia Moraes, direto da Rádio Câmara, para o Jornal Brasil Notícias. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto que aumenta em um terço a pena do crime de abandono de incapaz, se a vítima for uma pessoa com deficiência. A proposta recebeu parecer favorável do relator na comissão, deputado Dr. Jorge Silva, do PROS do Espírito Santo. Ele afirma que as pessoas com deficiência, abandonadas à própria sorte, são mais vulneráveis do que as vítimas que não se encontram nessas condições. Uma questão de aumentar a responsabilidade daquele indivíduo que for tutor, aquele indivíduo que for responsável por essas pessoas, uma vez que eles não estejam cumprindo com a sua função de proteger esses indivíduos com deficiência, eles terão os rigores da lei. O projeto altera o Código Penal, que já prevê aumento da pena para abandono de incapaz se o abandono ocorrer em lugar ermo, se o responsável é parente ou curador da vítima, ou se esta é maior de 60 anos. Nesses casos, a pena comum, que é de 6 meses a 3 anos de detenção, é acrescida em um terço. A proposta que aumenta a pena para abandono de pessoas com deficiência ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, segue para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes. Janot e Sérgio Moro vêm ao Senado participar de audiência pública sobre prisão preventiva. Chamamos, direto da Rádio Senado, o repórter Roberto Fragoso com os detalhes. A audiência pública vai servir para orientar os senadores na votação de uma proposta em análise na Comissão de Constituição e Justiça, que permite a prisão preventiva de acusados por crimes hediondos, corrupção, peculato e lavagem de dinheiro apenas com a condenação em segunda instância ou pelo tribunal do júri. As mudanças no Código de Processo Penal abrem ainda a possibilidade de prisão mesmo que o condenado tenha respondido ao processo em liberdade. A única exceção seria a existência de garantias de que o acusado não irá fugir ou voltar a cometer o crime. As mudanças foram uma sugestão da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Vão participar do debate o recém-conduzido Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, os ministros do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo e Celso de Melo, o presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Coelho, e vários outros juristas. O relator, senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, destacou ainda a vinda do juiz Sérgio Moro, responsável pela condução dos inquéritos da Operação Lava Jato. O doutor Sérgio Moro foi o núcleo da inspiração deste projeto. Naturalmente estará apresentando toda a sua visão, toda a sua experiência em relação ao conteúdo do projeto de lei número 402, que altera dispositivos do Código de Processo Penal relativo a recursos. Também na quarta, a CCJ retoma a discussão da proposta da CPI da pedofilia, que permite a infiltração de agentes policiais na internet para investigar crimes sexuais contra crianças e adolescentes. O projeto já passou pelo Senado e foi modificado pela Câmara dos Deputados. Agora o Senado deve decidir se concorda ou não com essas mudanças. A infiltração do agente vai depender de autorização judicial, que vai estabelecer os limites e o prazo dessa ação para obter provas. A Comissão de Meio Ambiente pode votar na terça-feira um projeto que torna obrigatória a participação mínima de 15% de fontes renováveis alternativas na matriz elétrica brasileira até o ano de 2025. Já a Comissão de Educação sabatina uma indicada para a diretoria da Agência Nacional do Cinema, Débora Ivanov, e depois vota propostas como a que institui o ensino integral no ensino fundamental e a que condiciona o pagamento das prestações do programa Minha Casa Minha Vida ao credenciamento de escola infantil e fundamental no conjunto habitacional. E na quinta, a Comissão de Relações Exteriores sabatina dois indicados para embaixadas, que devem representar o Brasil na Etiópia e na Sérvia. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. Direção comercial, Zélia Maria. Apresentação, Edelson Moura. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Direção geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.